Boa noite, irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Deus é bom, glória a Deus, Deus abençoe as nossas crianças, bem-vindos à Catedral Metodista, você que está conosco aqui presencial, você que está online, bem-vindos à nossa terceira celebração de hoje, de cinco que nós temos ao longo do domingo, de todos os domingos, né, no Campus Centro, nas extensões, essa é a terceira que está acontecendo aqui, mais duas acontecem nas extensões, e é uma benção estarmos juntos como igreja. Se você ainda não faz parte dessa família, eu quero te convidar a fazer parte da nossa família espiritual. Nosso próximo batismo, se não me falha a memória, é no último domingo de novembro, então ainda dá tempo de você ingressar, né, a comunidade de fé, a nossa casa, na próxima recepção. É só você chegar um pouquinho mais cedo, tá bom? Você que está aqui, chega um pouquinho mais cedo, 6 horas, 18 horas, numa sala aqui embaixo, né, logo depois dos banheiros, você tem ali uma sala e é o nosso ambiente de integração. Então você é preparado para esse momento, para ser recebido como membro da nossa igreja, seja por batismo, seja por transferência, seja por assunção de votos, ou seja, assumir os votos da nossa igreja, todas as formas nós recebemos num único momento, num único dia. Então, se você está conosco aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você não faz parte de uma célula ainda, as nossas células se reúnem ao longo da semana. Nós somos uma igreja que no domingo e na terça reúne o grande grupo, e ao longo da semana, nos dias, segunda a sábado, diversas faixas etárias, diversos horários, nós reunimos em pequenos grupos, grupos menores. Então, você é convidado para estar numa célula. Certamente, querido, tem uma célula abençoada que se encaixa no seu perfil. A melhor é quarta-feira, às 19 horas, na sala da assessoria. Acontece uma célula muito especial, mas todas as outras também são bonitas, são especiais, amém? Mas quarta-feira às 19 horas é uma boa célula. Você está feliz com Jesus? Dá um sorriso para a pessoa que está perto de você, libera uma palavra para ela, assim, de graça, de carinho. Coisa boa ser família de Deus, não é? Amém? É muito especial ser família de Jesus, é muito bom poder fazer parte dessa casa, é muito bom poder fazer parte da igreja de Jesus na terra, é muito bom fazer parte desse ambiente. Eu tenho certeza que Deus já ministrou o seu coração poderosamente. Quem já foi ministrado por Jesus aqui hoje? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já trabalhou, eu tenho certeza que o Espírito Santo já curou, já restaurou, já abriu portas, já fez coisas novas aqui, eu tenho certeza disso. E tenho certeza que também a palavra de Deus, ela vai nos dar graça e direção para mais uma semana, para mais desafios, para suportarmos e prevalecermos em fé naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, feche teus olhos mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Sua presença nesse lugar, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra. Então, fale ao nosso coração neste momento, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Pensa um pouquinho comigo agora, qual seria o melhor lugar do mundo para você? Essa semana nós tivemos uma pergunta parecida nas células, que nós exploramos um pouco a ideia de um lugar que renova as nossas forças, né? E nós descobrimos lá na ministração da palavra que as nossas forças, elas são renovadas no Senhor, do Senhor é a nossa esperança. Mas a célula que eu lidero, várias coisas surgiram ali, basicamente duas grandes coisas surgiram ali. Metade do pessoal falou praia e metade do pessoal falou campo, mato. O campo é a parte bonita, né? Mas é mato. Metade falou praia e metade falou mato. Qual é o melhor lugar do mundo para você, querido? Pense aí agora. Quem sabe você vai se lembrar de algum lugar que você visitou, né? Eu tenho alguns lugares aqui na minha memória, na minha mente, que foram muito especiais, que eu estive em família, que eu estive com a minha esposa, que eu estive com os meus filhos, primeiro com a minha esposa, depois com os meus filhos, que marcaram, que foram muito especiais. Mas para você aqui, agora, qual é o melhor lugar do mundo para você? Lugares nos marcam, não é verdade? Lugares nos marcam, nos marcam. E é interessante que alguns lugares que antes tiveram para nós um sabor especial, por conta de alguma coisa, por conta às vezes de uma perda, de uma lembrança que não é tão boa assim, esses lugares se transformaram também em lugares hostis, que é difícil voltar, que é difícil estar, porque nos trazem memórias de pessoas, principalmente, que já não estão mais aqui conosco. Mas, independente do sentimento, da emoção, lugares nos marcam. Há aqueles que são chamados, ou que é chamado, as sete maravilhas do mundo. Já visitou algum deles? Ou alguns deles, quem sabe? Quem sabe você já foi lá, por exemplo, nas ruínas de Petra, na Jordânia? Quem sabe você já foi em Machu Picchu, no Peru, por exemplo? Ou quem sabe você já foi nas muralhas da China? Quem sabe você já foi no Cristo Redentor, mais longe que você chegou? Se você é como eu, das sete maravilhas do mundo, é só o Cristo mesmo que a gente conhece. Quem sabe você já foi, por exemplo, no Coliseu, na Itália, ou no Taj Mahal, na Índia. Tem lá a Cidade Maia, no México também. Quem sabe você está pensando aqui nos Alpes Suíços. Uau! Ou até mesmo na própria Suíça, que é um dos países mais seguros do mundo, talvez um dos ambientes, humanamente falando, mais propícios, de melhor qualidade de vida para se viver. Mas eu preciso dizer para você nessa noite, querido, que todos esses lugares, por mais especiais que eles sejam, por melhores que eles possam se apresentar e por boas experiências que nós tivemos em alguns desses lugares, ou esse lugar que você pensou aí, ele precisa carregar, ou melhor, você precisa carregar algo para esses lugares que o torna um lugar muito especial, que é, por exemplo, a presença de Deus. Sem a presença de Deus, esses lugares, eles se tornam apenas pontos turísticos para serem visitados. Ou quem sabe, esses que são chamados as sete maravilhas do mundo se tornam as piores maravilhas do mundo, porque sem a presença perde o sabor. Sem a presença de Deus, até mesmo aquele lugar mais confortável, ou aquele lugar que nós elegemos como o melhor lugar para criar nossos filhos, para viver bem, viver uma vida tranquila, ele se torna o pior lugar. E até mesmo aquele lugar hostil, aquele lugar dito ruim, aquele lugar desafiador, mas com a presença de Deus, se torna o melhor lugar do mundo. Eu quero conversar com você hoje sobre esse lugar, o viver no centro da vontade de Deus, independente do lugar físico que você está. O melhor lugar para estar, para viver, para permanecer, é no centro da vontade de Deus. Então diga comigo, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Porque esse é um lugar para permanecer. Irmãos, o centro da vontade de Deus, ele não é um lugar para estar, para visitar. O centro da vontade de Deus, uma vida na vontade de Deus, é um lugar para permanecer, para habitar, independente de onde estamos, do que fazemos. Independente se você está num lugar que é conhecido por você, que você é conhecido, ou se de repente você está num lugar onde você é um anônimo. O melhor lugar para se habitar, meu irmão, minha irmã, é no centro da vontade de Deus. Amém, querido? Eu quero conversar com você à luz de um texto que está lá em Números, capítulo 9. Abra comigo a Bíblia para que você possa acompanhar a leitura, ou quem sabe ligue a sua Bíblia, né, se ela está aí no seu aplicativo. Números, capítulo 9. Eu vou ler do verso 15 ao verso 23. Números 9, 15 a 23. No dia em que foi armado o tabernáculo e a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. E era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. E conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Verso 23, conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Irmãos, a história bíblica, ela nos apresenta dois grandes projetos de Deus para o povo de Israel, projetos de libertação. Para esse povo que estava cativo no Egito, o povo hebreu. O primeiro projeto era um projeto para libertar esse povo desse sistema opressor, explorador que viviam. De geração a geração, por cerca de 430 anos, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Claro, eles mantinham uma certa liberdade, eles constituíam famílias, eles trabalhavam, eles adquiriram riquezas, mas ainda assim era uma escravidão, era um regime de escravidão. E esse povo, por esse tempo todo, de geração em geração, ele permaneceu cativo no Egito. Então o primeiro projeto de Deus era Deus levantar um libertador, chamado Moisés, para através dele libertar esse povo. Está lá na história do Êxodo. E o segundo projeto, então, era pegar esse povo, conduzir esse povo a uma terra prometida, ou terra da promessa, Canaã. Então, esses dois projetos, entre o Egito e Canaã, havia o que nós conhecemos chamado do caminho do deserto. A rota do deserto. Diga comigo, a rota do deserto. Entre o Egito e Canaã havia a rota do deserto, ou seja, não era uma migração simples, rápida, de um dia para o outro. Deus não iria pegar aquele povo e ia tirá-los de um lugar e no dia seguinte inseri-los no outro lugar. Eles passaram pela rota do deserto. E é interessante que durante todo o caminho do deserto, durante toda a rota do deserto, esse povo ele é guiado pela presença de Deus. Esse povo ele não sai do Egito e ele é largado no meio do deserto à toa ou sozinhos, ou agora vocês descubram lá o caminho sozinho. Não. Nós vemos aqui no texto bíblico que o povo era guiado, tinha uma bússola, tinha um GPS, tinha uma presença. E o texto que nós lemos, essa presença de Deus, ela é simbolizada por uma nuvem. Uma névoa, uma nuvem que cobria o acampamento. E a Bíblia diz que durante o dia essa nuvem cobria o acampamento, era um sinal da presença, e durante a noite ela assumia um aspecto de fogo. Nós não sabemos muito bem o que era, mas ela tinha um aspecto de fogo, ela assumia um aspecto de fogo. E a Bíblia diz que quando a nuvem se levantava do acampamento e começava a transitar, a se mexer, a se locomover, então era um sinal para os israelitas: é hora de levantar acampamento. Por mais que nós já estivéssemos, ou que eles estivessem acomodados naquele lugar, talvez a nuvem ficou ali por mais de um ano e eles ficaram acomodados naquele lugar, era sinal de levantar acampamento. E quando a nuvem parava num determinado lugar, era sinal de armar acampamento. Ou seja, todos os movimentos do povo de Deus, paradas e caminhadas, era determinado pela nuvem. Você certamente já entendeu onde eu quero chegar, querido. A nossa vida, ela precisa ser determinada pela nuvem. A nossa vida, ela precisa ser determinada pela vontade da presença. A nossa vida, ela precisa estar no centro da presença. E é interessante, o texto fala desse povo atravessando o deserto. O deserto, irmãos, é um lugar hostil. O deserto é um lugar inabitável. E é claro que para nós o deserto ele tem um simbolismo específico. Ele não fala de um lugar físico necessariamente. Para nós o deserto fala de um momento, de uma luta, de um desafio. Na Bíblia, a menção de deserto para nós, ela se refere a esse lugar desafiador, de incerteza, que nós passamos. Então talvez, querido, você está me ouvindo aqui e você está vivendo um deserto em alguma área da sua vida. Talvez você está passando por um deserto, atravessando um deserto na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. O que eu quero que você entenda aqui hoje, nessa mensagem, é que seja num momento de deserto ou seja num lugar fantástico, como uma dessas maravilhas que eu citei aqui, o que fará diferença mesmo na nossa vida é se o Senhor está conosco, e não necessariamente o lugar que eu estou. Vou repetir o que eu disse, porque eu posso estar no melhor lugar do mundo para mim, que eu acho que eu vou ser feliz, que eu acho que os meus filhos vão ter uma boa criação, que eu acho que eu vou ter um bom emprego, que eu acho que eu vou ter tranquilidade, e ainda assim não viver nada disso. Por quê? Porque ainda que eu esteja, na minha concepção, no melhor lugar do mundo, se Deus não estiver comigo, ele se torna o pior lugar do mundo. Os irmãos aqui estavam no deserto, mas eles estavam sendo conduzidos pela nuvem da presença. A nuvem de Deus estava com eles. Ainda que fosse um deserto, era o melhor lugar do mundo. Queridos, em nome de Jesus, o seu deserto pode ser o melhor lugar do mundo se Deus está com você nesse lugar. Então, mais importante do que o lugar, do que o momento de vida que eu atravesso hoje, é saber se eu estou no centro da vontade de Deus. Mais importante do que o lugar é saber se estamos no centro da vontade de Deus. O Senhor Jesus, em João 15, verso 5, ele diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então não adianta estar num lugar extraordinário se Jesus não está conosco, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Não adianta, querido, você ter a melhor ideia de negócio, aquela ideia que ninguém teve, aquela ideia rentável, aquela ideia sensacional, extraordinária. Você pensa assim: meu Deus, eu vou me tornar um milionário com essa ideia. Querido, se Jesus não está com você, se Jesus não está aprovando, se Jesus não vai à frente, se Jesus não abre caminho, é só esforço, é só cansaço, é só perda de tempo, é só perda de recurso. Então hoje é dia, meus irmãos, de nos perguntarmos: será que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus? A primeira pergunta não é se o lugar está bom ou ruim para você, querido, ou para mim. A pergunta que eu preciso fazer é se está ou não no centro da vontade de Deus. A nossa tendência é: se está ruim, não é de Deus. Tadinho do José que estava na prisão, né, irmãos? Tadinho do Daniel que estava na cova dos leões. O que dizer para eles? Tadinho do Elias, que estava embaixo de um pé de zimbro, pedindo a sua morte. O que dizer para um profeta desse? Será que eles não estavam no centro da vontade de Deus? A nossa primeira tendência, diante de um lugar ruim, um trabalho ruim, um casamento ruim, um relacionamento ruim, sei lá, alguma coisa que você pense aí agora, uma enfermidade que você está passando, a primeira coisa que vem à nossa mente é: Deus não está nesse negócio. Mas essa pergunta, ou esse pensamento, pode nos enganar. Pode nos tirar do foco. Não é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. A primeira pergunta, e crucial, que nós precisamos fazer é: eu estou no centro da vontade de Deus? Essa é a pergunta-chave da nossa vida, irmãos. Porque mesmo no deserto, eu posso viver no centro da vontade de Deus. Mesmo atravessando um deserto, mesmo atravessando situações difíceis na minha vida, eu posso sim estar no centro da vontade de Deus. Então, hoje, nós precisamos nos perguntar sobre isso. E quem sabe hoje você vai sair daqui tomando uma decisão. Não necessariamente de permanecer no lugar que você está, mas de permanecer no centro da vontade de Deus. Ele aponta o caminho. Ele determina os movimentos e as paradas. Ele determina a hora de levantar acampamento e a hora de abaixar acampamento. Ele determina a hora de se despedir e ele determina a hora de chegar em algum lugar. Ele determina a hora, irmãos, de fazer transições na nossa vida. E a palavra que eu quero te entregar aqui nessa noite é sobre o que acontece quando nós decidimos viver em completa rendição à vontade de Deus, seja em qualquer momento, em qualquer lugar que nós estivermos. O que acontece? Eu aprendo algumas coisas aqui com esse episódio do povo de Deus. Primeiro, permanecer no centro da vontade de Deus, nós encontraremos segurança. Diga comigo: segurança. Olha o que diz os versos 15 e 16. Mantenha a sua Bíblia aberta, Números capítulo 9, versos 15 e 16. No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Prestou atenção na expressão que o autor nos traz? Ele diz: é assim que sempre acontecia. Irmãos, o povo de Deus, o povo hebreu, no deserto, contava com uma presença 24 horas por dia, todos os dias da semana. Eles diziam, o autor nos disse, é assim que sempre acontecia. Não tinha algum momento que essa nuvem, ela se retirava do povo. Não, de dia a nuvem o cobria, e de noite ela tinha aparência de fogo. Bastava olhar, a nuvem estava lá. Acordando de noite, eles olhavam, a aparência de fogo, a nuvem estava lá, a presença estava lá, mesmo no deserto, mesmo numa situação de transição, mesmo sem saber para onde estavam indo, mesmo sem saber necessariamente o caminho, eles olhavam para a nuvem e havia uma sensação de segurança, porque o povo estava sob o cuidado da presença. Irmãos, assim acontece conosco, não importa o lugar. Se você está no centro da vontade de Deus, a sua vida está segura. No centro da vontade de Deus, nós estamos seguros. A nossa vida está depositada nele. Ah, irmãos, nós vivemos num mundo carente de segurança e de confiança. Nós vemos num mundo hoje em que as pessoas, elas se sentem cada vez mais inseguras, elas gastam muito dinheiro para a sua segurança. Mas o fato é que, por mais que a gente tenha precauções, e é importante mesmo ter precauções, por favor, vai lá no centro do Rio, abrir lá seu iPhone, né? Tirar uma selfie lá no centrão do Rio, lá, por favor, querido, a minha vida está segura. Não, eu não estou dizendo isso. Isso não é um atestado para uma atitude impensável. Agora, o que é certo, irmãos, é que vida segura é uma vida sob a presença. No centro da vontade de Deus, nós estamos seguros. Por quê? Porque não nos vai acontecer nada? Não, é porque jamais estaremos sozinhos. A segurança dos céus, ela não é uma blindagem para nós contra as situações da nossa vida. A segurança dos céus, irmãos, não significa dizer que nós não vamos passar por situações difíceis ou não seremos atingidos. A segurança dos céus é uma determinação de que nós jamais estaremos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos confiar no centro da vontade de Deus, Ele estará lá conosco, Ele atravessará conosco os desertos, Ele entrará conosco nas salas de cirurgia, Ele entrará conosco nos exames, nos consultórios médicos. Ele lutará as nossas batalhas quando não houver forças mais para nós. Ele fechará a boca dos leões. Ele lidará com os Golias, com os gigantes que se levantam na nossa vida. No centro da vontade de Deus, há uma presença que te guarda. Há uma presença que sustenta a sua vida. Creia nisso, querido, nessa noite. É uma presença 24 horas, Ele guarda o teu sono. Ele trabalha enquanto você dorme. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. Ele não tem intervalos. Ele não tira férias. É uma presença 24 horas. Irmãos, o salmista Davi, no Salmo 23, no verso 4, ele diz, Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Entende? Davi não diz assim, ó, ah, se um dia eu andar pelo vale. Não. Ele diz, ainda que eu ande, ou mesmo quando eu andar. Há uma convicção, uma certeza no coração de Davi, e ele já tinha passado por diversos vales de sombra e de morte, porque o Salmo 23 é escrito numa fase madura de Davi. Ele já havia passado por muitas situações. Então ele está olhando para trás na sua vida, e ele diz, mesmo quando eu andar, eu estarei seguro, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, mesmo no deserto, no centro da vontade de Deus, nós estaremos seguros. Seguros. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo, que no centro da vontade de Deus, nós receberemos a direção correta. Diga comigo, direção correta. Num deserto, você não tem uma direção correta. Você não tem um caminho. Você não tem sinalizações. Como aquele povo iria se direcionar pelo deserto? Pela presença, pela nuvem. A nuvem daria a direção. Olha o que diz o verso 17, capítulo 9 de Números 17. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. A nuvem era a direção. A nuvem era a direção, era a orientação de partida, para onde ir, que velocidade caminhar. A nuvem determinava a direção correta. A nuvem dava orientações, ou melhor, a orientação. E se a nuvem não se levantasse, irmãos, o que que eles tinham que fazer? Permanecer no mesmo lugar. Ah, meu irmão, minha irmã, como é triste se movimentar sem a direção de Deus. Há pessoas que se movimentam por precipitação. Há pessoas que se movimentam por ansiedade. Há pessoas que se movimentam porque o outro se movimentou. Ah, não, o Raul foi, vou ficar sozinho aqui. Vou nada, eu vou com ele. O último que apague a luz. Há pessoas que se movimentam movidos pelo coração. Irmãos, a direção correta, ela vem dos céus. Se a nuvem não se movimentasse, eles tinham que permanecer o tempo que for ali, naquele lugar. E Deus não quer apenas que você confie nele, mas que você siga na direção que ele te orientar. Veja bem, confiança é ter a certeza que Deus está comigo. Agora, direção é um segundo passo, não é apenas confiança, é caminhar na direção que Ele orienta. Já se perdeu em algum lugar? Já caminhou sem direção? Hoje em dia nós temos o GPS que nos ajuda, os aplicativos, mas às vezes nos deixam na mão. Irmãos, era horrível. É horrível quando isso acontece. E antes dos aplicativos? Tem uma galerinha que não pegou essa fase. Eu peguei. Foi uma pequena parte, porque, né? Seu pastor é um jovem ainda, aprendiz. Aleluia, glória a Deus. Mas era horrível caminhar sem aplicativo. Eu não consigo imaginar como eu dirigia sem aplicativo. Eu não consigo lembrar. A gente perguntava para as pessoas, qual a localização que a gente tinha? Tem uma galera aí na época dos mapas que se vendiam nas bancas, né? Não é a minha época, mas é uma época de uma turma aí, não se manifeste para você não se entregar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, o fato é que caminhar sem direção é horrível, gera apreensão, gera angústia, você não sabe para onde está indo. Vou recorrer novamente ao Salmo 23, me permita, Salmo 23, versos 2 e 3, o salmista diz assim, Ele Ele, o bom pastor, me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Quem é o guia da sua vida, meu irmão, minha irmã? A ovelha é um animal que não escuta muito bem, melhor, não enxerga muito bem. Ela até tem uma boa audição, mas ela não enxerga muito bem. Então, o guia da ovelha era sempre o pastor. Onde o pastor ia, a ovelha ia. O pastor determinava a caminhada. Por isso que a ovelha só tem um pastor. A ovelha não tem muitos pastores. Ela só ouve a voz de uma liderança. Irmãos, aqui Davi está dizendo que ele é o nosso bom pastor que nos guia, ele sabe onde chegar. Sem ele nós estamos perdidos, sem a direção dele nós não sabemos para onde ir. Então, para seguir a direção de Deus, meu irmão, não basta crer, não. Não basta confiar, não. Não basta ser um bom frequentador de culto, não, ou de célula, não. Não basta conhecer os textos da palavra, não basta fazer orações bonitas, devocionais diários. Isso tudo é necessário para a nossa jornada. Mas para ser direcionado por Deus, sabe o que é preciso? É preciso abrir mão do seu próprio caminho. Querido, não adianta você chegar diante de Deus, fazer devocional todo dia, se na hora de decidir você decide por você mesmo. Não adianta você, bonitinho lá, tem os devocionais todos os dias, mas na hora de tomar a decisão, é a decisão do seu coração. Sabe qual é a decisão do animal ovelha? É abrir mão do seu próprio caminho para ser guiado por um pastor. Irmãos, a nuvem de Deus no deserto guiava o povo não tinha uma jornada própria. O povo não podia dizer assim, não, eu não confio nessa direção que a nuvem está indo, não, não, acho que está errado. Vamos por aqui, ó, vamos pegar a direita aqui. A única direção que eles tinham era a direção da nuvem, da presença. No centro da vontade de Deus, nós recebemos a direção correta. E aí, meu irmão, minha irmã, não é velocidade que determina. É direção. Não adianta ser rápido se você não sabe para onde vai. Não adianta decidir rápido se você não sabe se Deus está mandando. Então, querido, se você não tem certeza que Deus está dando uma direção, por favor, permaneça no mesmo lugar. É tão simples. A conta é simples. Não é uma pessoa que dá a direção. É Deus. Deus pode usar alguém? Pode. Mas Ele se revela aos seus filhos. Ele se revela pela sua palavra. Ele se revela por pessoas. Ele se revela por situações, momentos. Mas, por favor, a única direção que você precisa receber e que eu preciso receber é a direção dos céus. É a direção de Deus. Por isso, irmãos, aqui não tem esse negócio de que o pastor tem a última palavra. Não, o pastor tem uma palavra. Amém, querido? O pastor tem uma palavra. O pastor humano tem uma palavra. O bom pastor tem toda a palavra. Ele tem a primeira e a última, é alfa e ômega. Mas o pastor humano tem uma palavra. Às vezes eu vou falar alguma coisa para você, por favor, testifique no Espírito. Vai abrir a Bíblia. Vai orar sobre isso. Não fique com a minha palavra só, não. Porque esse pastor humano aqui, ele pode te dar a direção errada, mas o bom pastor do céu jamais vai errar nas suas direções. O problema é que nós somos muito afoitos. E nós vamos muito na onda, nas palavras bonitas, nos convencimentos humanos. Nós somos muito emocionais. Nesse sentido, nós precisamos ter cautela. Porque tomar a direção errada É perda de tempo, você vai ter que voltar de novo, vai ter que refazer o caminho todo. E muitas vezes, irmãos, refazer o caminho é muito ruim. O teólogo João Calvino, ele disse certa vez: se alguém anseia pela sabedoria de Deus, terá de renunciar à própria sabedoria e pedir a luz divina. O problema é que a nossa sabedoria está concorrendo com a sabedoria de Deus. Irmãos, a nuvem dá a direção, a presença dá a direção, Deus dá a direção. A presença de Deus é a bússola que nos dá a direção, que nos leva a um destino. A maior validação de que você está no lugar certo, na direção correta, é a presença de Deus com você. Não é sentimento do coração, não, querido. A maior validação que você recebe, que você está no centro da vontade de Deus, é a própria presença. O que Deus diz para Josué, quando ele chama Josué? Josué, seja forte e corajoso, porque eu estarei com você por onde você andar. Eu estarei com você. Olha a validação do chamado de Deus a Josué. Eu estarei, a minha presença estará com você. Quando ele chama o profeta Jeremias, Jeremias diz assim: olha, eu não passo de uma criança, eu sou um menino, não passo de uma criança, eu não sei falar direito, vai dar ruim, eu não sei como fazer isso, não sei usar as palavras, eu ainda sou imaturo. Eu colocarei palavras na sua boca. Quando ele chama Moisés, ele diz: ah, Moisés retruca, né? Eu sou pesado de língua. Enfim, não dá para afirmar que Moisés era gago e aquelas coisas todas, mas talvez Moisés tinha uma dificuldade em falar, um discurso talvez difícil. Deus diz assim: mas é eu que estou chamando. Em algum momento Moisés chega e diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou, não me mande isso, se o Senhor não estiver comigo. E aí Deus diz para ele: a minha presença estará com você. Meu irmão, a presença de Deus, a certeza da presença de Deus, é a maior validação que nós precisamos. Porque Ele tem a direção correta. Terceiro, no centro da vontade de Deus, você encontrará descanso. Diga comigo: descanso. Verso 18, capítulo 9. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto nós andamos no ritmo da nuvem, há espaço para paradas, há espaço para descanso, para refrigério. A Bíblia diz que enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Ou seja, não era hora de andar, era hora de parar. Meu irmão, minha irmã, no centro da vontade de Deus, há descanso, há refrigério. No ritmo da pressa, no ritmo do controle, você sempre se desgastará e alimentará a sua ansiedade. No ritmo da nuvem, há descanso. No ritmo da pressa, há ansiedade. Há necessidade de controle. Há necessidade de fazer as coisas do nosso jeito. A presença de Deus, irmãos, ela traz descanso. A presença de Deus traz descanso. E veja bem, descanso não é sinônimo de ficar de braços cruzados. Descanso é a paz interior que me dá a convicção em Deus de que eu estou vivendo no centro da sua vontade. E mesmo fazendo, mesmo trabalhando, mesmo servindo, eu descanso no Senhor. Porque a Bíblia diz também que enquanto eles estivessem parados, vou explorar isso um pouco no, daqui a pouco, mas quando eles estivessem parados, eles cumpriam suas responsabilidades, ou seja, eles não ficavam lá olhando um para a cara do outro, eles serviam a Deus, eles cultuavam, eles cumpriam suas responsabilidades com o Senhor. O que eu preciso dizer para você, querido, é que na presença de Deus há descanso sobrenatural. Há descanso sobrenatural. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu me lembro quando eu morava no Rio, eu servia Jesus na igreja de Anchieta, uma linda igreja. Comecei pastoreando na igreja de Mariópolis, que era a congregação da igreja de Anchieta, e depois fui nomeado para a igreja de Anchieta, uma linda igreja. Fiquei lá 6 anos, contando com o tempo na congregação, 6 anos o tempo total. Irmãos, eu morava cerca de 40 minutos da igreja. Eu morava num bairro chamado Piedade do Rio de Janeiro, Piedade, e pastoreava Anchieta. Nos horários de pico, eu demorava cerca de 1h30 para chegar na igreja. Eu estava na igreja quase todos os dias, tirando lá o dia da folga pastoral, quase todos os dias eu estava lá atendendo, eu estava visitando, levando ceia, eu estava liderando uma célula, enfim, tinha culto durante a semana. A Lu me acompanhava mais no final de semana, ela trabalhava no centro do Rio nessa época. E era cansativo, cansativo. Quem já enfrentou, ou quem enfrenta esse trânsito no Rio, irmãos, é cansativo demais. Os horários de pico é cansativo demais. Eu chegava às vezes na igreja fisicamente desgastado, mas como Deus me renovava nos momentos que eu estava ali com os meus irmãos, no momento que eu estava cultuando. Por quê? Porque eu tinha convicção de que eu estava no centro da vontade de Deus. E eu podia estar distante daquele lugar, eu podia me desgastar muito para chegar àquele lugar, imagine, para ir, depois para voltar, chegava em casa quase 11 horas da noite. Foi um tempo de, assim, de muito desgaste físico, de um tempo intenso. Mas, irmãos, eu amava estar naquele lugar. Eu amava estar naquele lugar. Ainda que cansado, renovado. Por quê? Porque a presença de Jesus trazia descanso para o meu coração. Ainda que o corpo cansado, a alma renovada, porque eu tinha convicção, a certeza de que eu estava ali, porque Deus quis que eu estivesse ali. É uma área de favelas em volta, não é uma área tranquila. Fui abordado um momento apenas, no final já da minha trajetória ali por traficantes. Não era uma área tranquila, mas eu estava no centro da vontade de Deus, havia uma convicção no meu coração, até que Deus começou a sinalizar que a nuvem ia se mexer. E essa sinalização veio bastante antes. A gente não fala para a igreja, mas vem bastante antes no nosso coração. Nunca é assim de surpresa. Irmãos, aquele ano foi um ano desafiador para nós, porque nós amávamos aquelas pessoas. Nós crescemos juntos, a igreja floresceu, a igreja cresceu, está lá até hoje, graças a Deus, crescente. Um povo lindo, um povo amado. Aprendi muito com aquelas pessoas. Mas um determinado momento a nuvem começou a se mexer, havia uma sinalização de Deus. Sabe para onde Deus estava nos trazendo? Para a serra. numa realidade completamente diferente, não era catedral não, nós viemos pastorear Cuiabá, uma realidade completamente diferente, mas havia uma sinalização de Deus em que a nuvem estava se mexendo. Nós fomos transferidos, talvez nos melhores momentos do nosso ministério pastoral naquele lugar, com uma igreja crescente, em crescimento, com muitas coisas acontecendo, mas a nuvem estava dando sinalização de mexida. Então, quando a nuvem se mexe, nós não podemos forçar a barra e ficarmos no lugar que o nosso coração quer ficar. Quando a nuvem se mexe, se você quer viver um tempo de descanso, acompanhe a nuvem. O descanso não está numa vida confortável, querido. O descanso está numa vida no centro da vontade de Deus. E com isso eu termino com um quarto princípio aqui que eu aprendo nesse texto. Que no centro da vontade de Deus, não há apenas segurança ou direção, não há apenas descanso, mas no centro da vontade de Deus, eu aprendo a caminhar no tempo de Deus. Diga comigo, tempo de Deus. Não é o meu tempo. Quando eu vivo no centro da vontade de Deus, eu aprendo a depender do tempo de Deus. Olha o que diz os versos 18, 22 e 23 do nosso texto, Números 9. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Verso 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento, não partiam, mas quando ela se levantava, partiam, conforme a ordem do Senhor acampavam, conforme a ordem do Senhor partiam, nesse meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Irmãos, o povo não podia sair na frente, era conforme a ordem do Senhor, eles precisariam aprender a esperar o tempo de Deus. Como é que você é na espera? Você é tranquilo na espera? Você gosta de esperar? Tem paciência? Você olha assim para aquela fila do mercado, a maior é a que você vai, porque você gosta de esperar, você tem paciência, aleluia, glória a Deus, você fica ali contemplando aquele mercado cheio, lotado, e você diz assim, eu vou na pior, eu vou na que está mais demorando, eu vou assim onde tem 5, 6 carrinhos ali da mesma pessoa. Você é desses que gosta de esperar? É difícil esperar, é complicado esperar, mas em alguns momentos, irmãos, é necessário esperar. Como eu disse aqui já, esperar não é ficar parado. A Bíblia diz que eles cumpriam suas responsabilidades. É isso que nós não entendemos. Nós achamos que esperar é ficar parado, aguardando Deus falar alguma coisa. Não. Enquanto nós esperamos, irmãos, nós servimos, nós adoramos, nós exercitamos nossa fé, nós testemunhamos, nós frutificamos, nós multiplicamos células, nós somos instrumentos de Deus onde estamos. Esperar não é ficar parado. A gente acha que esperar é sentar num camarote. Ô irmão, parou de servir no ministério? O que que houve? Ah, estou esperando Deus falar. Aleluia, glória a Deus, estou esperando. Então, por enquanto, eu estou no camarote, sentado. Se há pecado, querido, tem que ficar mesmo no camarote, quietinho. Se há pecado, tem que ficar mesmo. Eu estou falando de, às vezes, você entender que espera é sinônimo de dar um passo para trás em relação a Deus. Não, enquanto você espera, você serve. Enquanto você espera, você cumpre aquilo que Deus te chamou. Se Ele falar 2 dias, serão 2 dias. Se Ele falar 1 mês, 1 mês. 1 ano, 1 ano. 40 anos, 40 anos. Não é Deus, irmãos, que se adapta ao nosso tempo, mas é nós que nos adaptamos ao tempo dEle. Quem determinava o tempo era a nuvem. Quando a nuvem se levantasse, o povo entendia o recado. Então agora nós precisamos recolher acampamento, que precisamos caminhar. Quando a nuvem parava, o povo entendia, agora é hora de parar. O salmista no Salmo 40, no verso 1, ele diz: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Deus nunca se atrasa, Deus nunca chega fora do tempo. Na maioria das vezes, irmãos, a impaciência, ela revela um coração incrédulo, precipitado. Nós agimos, nós falamos, nós decidimos, acreditando que Deus está demorando demais. Acreditando que Deus demorando para intervir, para direcionar, para falar. Ah, então se Deus está demorando, eu vou e faço. Ah, se Deus não está falando, eu vou e faço com as minhas próprias mãos mesmo. Ah, se Deus não diz, então eu decido logo. Cuidado com as decisões precipitadas do coração. A Bíblia diz que quem se precipita, peca. Peca quem é precipitado. A precipitação é como um abismo, irmãos, um precipício que pode nos levar à morte espiritual. Cuidado com a precipitação. A precipitação ou decisões precipitadas podem acabar com coisas que não eram para ser acabadas naquele momento. Ande no ritmo da nuvem. E quem está no ritmo da nuvem não pode duas coisas. Primeiro é ficar para trás dela. O que significa ficar para trás da nuvem, irmãos? É perder oportunidades de Deus na nossa vida. É não entrar em portas que Deus abriu. Cuidado para não ficar atrás. Mas também cuidado para não andar na frente. Ah, irmãos, eu tenho tanta dificuldade com isso. Sabe qual é a minha oração? Vou abrir meu coração com você. Eu digo assim: Jesus, o Senhor sabe que eu sou ruim. O Senhor sabe que eu não entendo direito. O Senhor sabe que eu sou limitado. Então, quando o Senhor for falar comigo, Jesus, por favor, sinalize de uma forma que eu consiga entender. Eu sou sincero com Jesus. Eu digo assim: Jesus, eu não consigo. Irmãos, tem gente que vê anjo, né, com facilidade. Não é? Tem gente que tem assim, uma sensibilidade espiritual incrível. Eu não sou desses. Eu sou cabeçudo mesmo. Então, na maioria das vezes, a forma como Deus falou comigo foi pela sua palavra. A maioria das vezes, a forma como Deus falou comigo foi através de textos da palavra, textos bíblicos. Ainda que uma pessoa viesse falar comigo, ele sempre falava por meio da palavra, porque ele sabe que eu sou muito limitado. Então, não dá para ficar atrás, mas também não dá para sair na frente. Sabe por quê, querido? Quando você sai na frente da nuvem, você corre o risco de forçar portas que Deus não está abrindo. Porque algumas dessas coisas dão certo. Algumas portas que nós forçamos, que Deus não abriu, às vezes dá certo. Dá certo no sentido de que acontece alguma coisa. É Deus permitindo para tratar o nosso caráter. Deus só está dizendo assim: vai lá, você forçou a porta, deu certo, continua, depois você vai ter que voltar. Não é que Deus nos abandona não, querido. Mas ele permite algumas situações para que a gente quebre a cara e depois perceba o quanto nós dependemos dele. É um tratamento de caráter. Algumas tempestades na nossa vida vêm para nos corrigir, vêm corrigir a rota. Alguns desertos na nossa vida, não foi nós que simplesmente fomos, não, Deus nos guiou para lá. Por quê? Porque ele precisava corrigir nosso caráter, porque ele precisava corrigir a rota da nossa vida. Então, tem portas que não é que Deus abriu, nós forçamos. Deus não abriu, não, nós forçamos. E aí o que vai acontecer? Tempo de deserto. E o que vai acontecer com isso? Deus vai corrigir nosso caráter. Então não dá para sair na frente, achando que Deus está demorando demais, e não dá para ficar para trás, porque senão a gente perde as oportunidades dele. Pastor, o que, que eu faço? Pois é, essa é a minha pergunta, querido, todos os dias. Senhor, mostre de uma maneira que eu consiga entender para onde o Senhor está apontando. Senhor, eu não quero perder as oportunidades do Senhor. Senhor, ao mesmo tempo, eu não quero forçar portas que o Senhor não está abrindo. O que, que Deus está sinalizando para você hoje, meu irmão? Uma coisa que é certa é que Deus age de uma maneira processual. Ou seja, eu preciso aprender a caminhar no tempo de Deus e não no meu tempo. Amém? Um dos desejos do meu filho de 7 anos é se tornar adulto. Porque na cabeça dele, ser adulto pode tudo. E ser uma criança de 7 anos não pode um monte de coisa. Aí você diz assim, ah, pastor, o senhor é um pai muito... É, eu sou rigoroso, sim. Mas assim, na boa, rigoroso na boa. Mas na cabeça de uma criança de 7 anos, ele não pode nada. Ele não pode ficar no celular quanto tempo ele quer. Ele não pode dormir a hora que ele quiser. Ele não pode ver o que ele quer. Na hora que ele quer, ele não pode comer só o que ele quer. Então, o sonho dele é ser adulto. E hoje eu falava com ele, dizia assim, meu filho, aproveite essa fase. Meu filho, aproveite esse tempo. Ah não, pai, eu quero ser adulto. Eu falei, ah, você quer ser adulto? Então tá bom, eu vou te dar um monte de boleto para você pagar. Irmãos, nós precisamos aprender a caminhar no tempo de Deus. Não force portas que Deus não abriu. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. É ilusão achar que a gente está fazendo alguma coisa para que Deus então nos abençoe, para que Deus nos valide, para que Deus então coloque a tua mão sobre nós. Não, olha o que diz Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, estou terminando, a banda pode subir, diz assim, o apóstolo Paulo diz para nós, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, olha aí, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. A paciência traz a aprovação de Deus. Diga comigo, a paciência traz a aprovação de Deus. Amém. O melhor lugar do mundo, querido, sempre será o centro da vontade de Deus. Eu vejo muita gente se perdendo nesse ponto. Eu vejo muitos jovens se perdendo nesse ponto. Ah, o tempo está passando, sai aí namorando qualquer pessoa, estabelecendo alianças com qualquer pessoa. Não tem uma base de oração. Não tem uma base de paciência. Eu vejo homens, mulheres se perdendo nas suas decisões, nos seus caminhos próprios, que ele mesmo criou. Por quê? Porque não tem a paciência de entender que Deus precisa direcionar todas as nossas ações. Não é uma coisa ou outra. Todas as nossas ações. Querido, a oração que eu faço nessa noite é que você entenda o lugar que Deus está convidando para habitar. Não é o lugar que simplesmente você chegou ou você acha que é o melhor lugar. Não. É o centro da vontade de Deus. Mesmo num deserto. Mesmo num deserto, no centro da vontade de Deus, você será sustentado, você estará seguro, você receberá direção, você aprenderá a adaptar a sua caminhada. No centro da vontade de Deus, você entenderá que não é você que determina a velocidade, é Ele. É Ele. E Ele faz as coisas corretas, no tempo certo. Lembra da história de Marta e Jesus? Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, lembra dessa história? E aí Marta chega para Jesus e diz assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que que Marta estava dizendo para Jesus? Maria também disse, a gente fala da Marta, né? Mas Maria também falou a mesma coisa. O que que elas estavam falando para Jesus? O Senhor chegou atrasado. E Jesus disse para elas assim: não, foi necessário que acontecesse o que aconteceu para que a glória de Deus fosse evidenciada. Você entende isso, querido? Deus nunca se atrasa. A questão é, a pergunta é: nós estamos no centro da sua vontade? Por favor, se coloque em pé. Nós vamos orar. Eu quero convidar você para um tempo de oração. Quem sabe você está atravessando um tempo de deserto, mas não necessariamente um tempo de sofrimento. Talvez é. Mas o deserto também é lugar de decisões. O deserto é lugar de incerteza, de transição, de mudança. É mudança de estação. Nós estamos mudando de estação agora. Vai chegar a primavera. Ou já chegou? Não, acho que vai chegar ainda. Acho que chega essa semana. É uma nova estação chegando. O deserto, ele é uma mudança de estação na nossa vida. Eu quero afirmar de novo, querido, não é a mudança de lugar, é a presença de Deus. Talvez a mudança que Deus quer gerar não é de lugar na sua vida, é a mudança de coração, é a mudança de pensamento, é a maneira de pensar. Talvez é no mesmo lugar que Deus quer te fazer prosperar. Talvez é no lugar que você está, que hoje é um lugar de desafio. Mas que quando muda a mente, quando muda a perspectiva, quando muda o entendimento, você entende então que no mesmo lugar Deus te fará prosperar. Até que em algum momento, se Deus quiser e permitir, essa nuvem então se levante e ela comece a se mexer. E Deus dará sinalizações, apontamento. É hora de levantar acampamento. Então, a minha palavra, meu convite para você nessa noite é orar para que você possa discernir isso. E que Deus possa te dar graça, sabedoria, fé, para permanecer, não necessariamente no lugar físico, mas no centro da vontade dEle. Enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, a sua vida estará segura. Então, querido, saia do seu lugar, venha para cá. Eu quero convidar você a um tempo de oração aqui na frente. Nós vamos terminar o culto, nós vamos adorar com essa canção. Enquanto nós adoramos, saia do seu lugar, venha para cá, nós vamos interceder pela sua vida. O que você precisa colocar diante de Deus nessa noite? O que você precisa colocar diante de Jesus nessa noite? Você que está na galeria, se quiser dar um passo à frente, ou se quiser descer para receber oração aqui embaixo, faça esse movimento também. Mas o que você precisa colocar diante de Jesus nessa noite? Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser levado por convicções do coração. O Senhor Jesus quer proteger o seu coração, a sua vida. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer te trazer convicção de que o centro da vontade dEle é o melhor lugar para estar.